Por meio de uma audiência de conciliação, o Ministério Público de Minas Gerais conseguiu resolver um conflito envolvendo um casal de lésbicas e o dono de uma casa noturna de Belo Horizonte. O conflito ocorreu em março deste ano, quando duas namoradas foram impedidas de usufruir de uma promoção para aniversariantes oferecida pela boate. A gerente do local teria informado as clientes que o benefício de reversão da entrada em consumação era exclusivo para casais heterossexuais. Diante dessa situação, as namoradas entraram com uma representação contra o estabelecimento no Ministério Público. Foi então que a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte buscou uma solução pacífica para o caso. Numa audiência de conciliação, o casal, que reside no Rio de Janeiro, e o dono da boate deram suas versões do fato. Após discutirem o caso, eles decidiram resolver um conflito de forma amigável, mas sob algumas condições. Além do pedido formal de desculpas, o proprietário da boate ressarciu o casal a quantia que gastou em passagens até Belo Horizonte. Divulgou no portal e nas redes sociais da Casa Noturna mensagem de respeito à orientação sexual e de repúdio a qualquer tipo de discriminação e doou R$ 800 para o CELOS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. A partir daí, o casal entendeu que as medidas foram suficientes para reparar os danos à honra que haviam sofrido. Para o promotor de justiça Mário Conichi, que promoveu a audiência de conciliação, esse acordo representa uma busca de pacificação social e uma forma de atuação mais eficiente, que não precisa acionar a justiça para solucionar conflitos. Ele ainda falou que vai atuar em parceria com o CELOS no desenvolvimento de ações educativas e de combate à discriminação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.